meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Príncipe Negro, você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. De onde venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. A mulher não paga a noite toda, minha meiga senhorita. Ai, Marquinhos! O que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Já na arena, ó, cheguei, bicho, a três, já não marcou. Tem um violão que é pras noites de lua. Aqui com a gente, no Redrô. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Convida ela. Vem morar comigo, meiga senhorita. Da Redrô. Amigos da Saudade. Futebol Pelada. Fechado com o maestro da saudade, DJ Rebelde. Fique à vontade. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de luar. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, oh, oh. Comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo. A onda agora é Redô. Marcelo Durijo! Fala aqui no Saudade! O que é que cê quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Pega, não tô botando fé, mano. Olha quem tá na área! Eu paro de ser. Meu patrão Amaral no segundo! Ser cantor. Alô, Amaral! É só dizer. Não vai entrar no banheiro errado, Amaral! Eu lavo que sou, você zelador de um prédio qualquer. Sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que você quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. DJ Rebelde. Amém, a gente, meu parceiro, rei do gel. Alô, rei do gel da área. Eu lavo e faço, sirvo a mesa e faxino. Aprendo e te ensino. Posso até da dirigir. Da Caca do Dodô, Fernando Guilhom. Com 14 de março na cremação. Deixo de ser coruja. Bora, Dodô! Ser sua cotovia. O homem do melhor tacada da cremação. Me de dia pra você ser feliz. Tá no Redrô! O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado bancário, garçom ou chofer, eu paro de ser e ser. Ser cantor é só dizer.

pois se você me deixa, não ouvirei a queixa do meu coração que diz que te... Sim, eu sei, pois eu vi em seu olhar, não queria demonstrar o amor que termina. Sim, eu sei, sei, e não posso explicar. Sim, eu sei, mas quero duvidar. Príncipe Negro, preste atenção, fique sempre. Amigo Gila da Terra Firme, desde sábado com a gente. Alô, Gila! Ele, o capitão! Capitão! Preste atenção, fique sempre comigo. Seu Donato, Dona Maria, pois meu filho, Dona Maria do Beijo, parabéns, Dona Maria! Será viver sem você, você. Preste atenção, preste atenção. Agora é retrô. Meu coração disparou na hora que você chegou e abriu a porta. Abriu a porta. Estava tão linda. Olha o rei, meu irmão. Eu disse, agora encontrei o amor que eu tanto sonhei na minha vida. Bora, rei do gel! Pra minha vida. Antes do rei embora, ele deixou isso aqui, ó. Quantas vezes fiquei no meu sonho sozinho, Príncipe Negro, me entregando a loucas paixões sem sentir nada. Mas agora você vem cruzar meu caminho pra trazer de novo a luz do sol na minha estrada. Um anjo vestido de azul com a felicidade, Príncipe Negro. Dois olhos brilhando de tanta ternura e bondade. Saudade! Nem me lembrei que um dia eu amei e chorei de saudade. E descobri que o amor que eu vivi nunca foi de verdade. Príncipe Negro, negro, negro. Ajuda logo a agenda do Retro, mais um final de semana. Sexta-feira, Botiguim. Sábado, cervejada no Ponte Show. Cerveja o Real Retro lá no Ponte Show. Antiga fazenda, hein? Quantas vezes fiquei no meu sonho sozinho. Domingo é quadra da prefeita do Guamã. Me entregando a loucas paixões sem sentir nada. E da outra segunda-feira, nós somos a Florentina. Mas agora você vem cruzar meu caminho. Alô, Marcelo! Pra trazer de novo a luz do sol, Príncipe Negro, na minha estrada. Príncipe Negro, negro. Um anjo vestido de azul com a felicidade. Dois olhos brilhando de tanta ternura e bondade. Nem me lembrei que um Marcelão Turismo. Esse sim tem o charme na saudade. E descobri que o amor que eu vivi nunca foi de verdade. Um anjo vestido de azul com a felicidade. Dois olhos brilhando de tanta ternura e vontade. De mim, triste lágrima rolou, Príncipe Negro, na hora em que você me disse adeus. Égua do Sol! Eu chorei, chorei, triste a lamentar, de ver você partir pra não voltar. E eu chorei, desabou sobre mim. Saudade. Perdi até a graça de viver. Enfim me humilhei, lhe pedindo pra ficar. Você não quis ao menos me escutar. Sorriu da minha dor, zombou do meu sofrer. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. Príncipe Negro. De mim, triste lágrima rolou. A lojinha da terra firme. De mim, triste lágrima rolou. Ei, minha amiga Vânia e as minhas da Racional. Obrigado, meninas, um beijão. Alô, Marcia do Palácio. Só na mãe. E eu chorei, chorei, triste a meditar, de ver um sonho para gato de Brasil. O mundo desabou sobre mim. Príncipe Negro. Perdi até a graça de viver. Enfim me humilhei, lhe perdi. Você não DJ David menos me escutar. Panturrilha de cachorro. Sorriu da minha dor, zombou do meu sofrer. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. DJ Rebelde, o maestro da saudade, agora é Príncipe Retrô. Bora, Balagio! Já na manhã, nosso Retrô. E o Rebelde, como sempre, todo velho, no pé de gel. Eu fiz de tudo para não te perder. Bora, Rei do Gel. Eu fiz de tudo para não me deixar. Fala, vagabundo! Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal. Ei, dona Gleice! Foi minha. Vinte, bora pro retrô, dona Gleice! 24 horas! Eu só sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Príncipe Retrô. Obrigado, Rei do Gel. Tu é só aquecendo na manhã no Palácio. Olha que big delícia. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi. Equipe, para que delícia. O amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura. A onda agora é retrô. Vem dançar no retrô. Se você fosse por mim, Príncipe Negro, não estaria chorando esse pranto que é em seu. Fala baixinho, dá balada do baixinho, toca gente. Se você fosse por mim, olha, mas eu tô com sede, hein? Deu sede, meu irmão. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. Lá vem o quê? E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez. Fique à vontade. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não. Agora não, parente. Agora não, agora não. Agora não, parente. Meu corpo está fechado e você não entra. Olá, Gleibe! Em meu coração. Homem do Chiqueirão. Ele é meu parceiro Fábio Gajan. Não estaria chorando esse pranto em seu rosto. Também a gente, meu parceiro DJ Nenê, lá do restaurante A Ilha, lá de Boa Vista, hein? Ainda estava ao meu lado. Ele só vê de amor. Momentos de amor. Fala, Nenê! Todo meu carinho. Saudade. Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Trouxa amiga Keila. Mas agora não. Aí das ladronas da saudade aqui. Agora não comigo não. Não. Alô, Marcel DG! Meu corpo está fechado. Canalhas. E você não entra em meu coração. E agora vem você. Só no bailão! Dali, Príncipe Negro Retrô! Bora, Palácio! Ah, aquele amor que vivemos ficou no passado. Saudade! Mas a verdade é que ainda te amo demais. Bora, Cris! Bem que eu tentei esquecer o seu beijo molhado. Mas eu jamais consegui ao beijar outro alguém. Se você passa ao meu lado e me olha sem me ver, meu coração desprezado começa a sofrer. Dali, Rebelde! Se você passa ao meu lado, sinto o coração doer, meu coração machucado. Chega pra chaca, brigadinho, casal! O casal Princesa Henrique e a Tânia da gente. Não dá pra ser príncipe, não. Me deu você. Por quê? Por quê? É princesa. Foi pra depois te levar assim. Olha, Henrique! Nos braços de outro alguém. A vida sabe que sem você não sou ninguém. Dá-lhe princesas! aquele amor que vivemos ficou no passado. Mas a verdade é que ainda te amo demais. Bem que eu tentei esquecer o seu beijo molhado, mas eu jamais consegui ao beijar outro alguém. Se você passa ao meu lado e me olha sem me ver, meu coração desprezado começa a sofrer. Se você passa ao meu lado, sinto o coração doer. Meu coração machuca. A onda agora é retrô. Porque a vida me fez sofrer essa desilusão. Porque a vida me deu você. Porque, porque foi pra depois. Cuidado, elas chegaram. As ladronas da saudade. Essas mulheres são muito perigosas. É ou não é, rebelde? Sem você, deixe não falar. Sou ninguém. Porque a vida me fez a onda agora é retrô. Alô, Palácio! É desse jeito! Meu amor, me ouça, por favor. Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Não vá me dizer que já me esqueceu. Príncipe Negro. Um grande amor não vai se acabar assim. Vem pra mim, vou lhe fazer. Maestro Rebelde, mais pólvora. Vou lhe mostrar que posso. Ser o amor que você sempre quis. Vem-te embora. Vem pra mim. Vem. Vou lhe fazer feliz. Alô, Thelma. Vou lhe mostrar que posso. A nossa mensageira. O amor que vem do grupo da família Rebelde. Obrigado, Thelma. Capitão. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Alô, Sila. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Meu amor, me ouça, por favor. Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Não vá me dizer que já me esqueceu. Grande amor não vai se acabar assim. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Aceite assim como sou. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Príncipe Negro. Não demores mais, venha correndo. Bora, Cleiton! Juro que você não vai se arrepender. Eita, Palácio! Não sou importante, eu pensei. E ainda não, meu amor? Mas meu coração tem muito amor pra dar. Amanhã nós o pureza, hein? Olhe bem ao seu redor que você vai entender o meu valor. Não tenho nada, mas eu sou um milionário de amor, de muito amor. Dá-lhe, Príncipe Negro Retrô! Mas eu sou um milionário de amor.

Aí os beijos, os abraços, as carícias, a paixão, as frases soltas loucas, os nossos corações batendo sem controle, não deu pra segurar. Príncipe Negro. Aí você se abriu todinha, como se fosse a flor que espera as picadas de um louco beija-flor. Você se entregou toda, se fez mulher. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Essa música é o hino do rebelde. Gente, ó. Fui na cidade, no interior, e nem assim eu encontrei o amor. Chamei, gritei, fiz peregrinação, botei anúncio na televisão. Tá aí, meu bem, desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim. Igual você, meu bem, não mais existe. Esse e amanhã já sou tão triste. Esse motivo da procura. Amanhã terça-feira tem pureza. Em jornal, rádio e a televisão. Aí, meu bem. Alô, Matinho. Desde que você foi, não pinta ninguém. Não pinta ninguém. Meu bem. 0-0. Tem pena de mim. O que mais posso fazer pra você voltar pra mim? Essa busca inútil precisa ter um fim. Rebelde. Não dá mais pra viver assim, nessa solidão. Sem você, meu amor, não dá pra viver mais não. Fui na cidade, no interior, e nem assim eu encontrei o amor. Chamei, gritei, fiz peregrinação, botei anúncio na televisão. Lembra já agora? Tá aí. A rainha do bombom, Germão. Alô, Rosivaldo. Desde que você foi, não pinta ninguém. Etibora. Meu bem, tem pena de mim. Segura o Johnny Flagel. O que mais posso fazer pra você voltar pra mim? Negro. Essa busca inútil precisa ter um fim. Johnny Flash, o paparazzi da saudade. Não dá mais pra viver assim, nessa solidão. Sem você, meu amor, não dá pra viver mais não. Fazendo chuva, fazendo sol. O nosso amor é o mesmo, sempre aqui no Retrô. É sempre assim desse jeito. Dá-lhe Retrô. Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar. Tomar a tua mão, levar pra aquele bar. Pedi muita cerveja pra gente esfriar. E se cai chuva? Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar. Tomar a tua mão pra um canto de fora, Jaime. Te dar milhões. O rei da farinha, gente. Esquentar. Égua branquinho, Dori. Quando é outono, eu tenho mais amor. Primavera te dou amor e flor. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações, e todos transbordando de amor para te dar. Chega pra já o casal Valdo e a Bete aqui no Retrô. Obrigado, Valdo. Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar. Tomar a tua mão, levar pra aquele bar. Pedir muita cerveja pra gente esfriar. Príncipe

que eu deixei a metade. Homem do Luke Sons. No meu coração. Tá aqui comigo no meu lajinho. Senta aqui, meu bem. Bora, Camela. Vem me falar de amor. Eu adoro a Lucas Visionária. Senta aqui, meu bem. Bora, Pijão. Me aceite como eu sou. Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. Grande amigo Marcelo e a Daniela e da Gê. Alô, Marcelo! Meu pensamento. Jogamos bola junto lá na Allan Kardec. Lá na cola da Allan Kardec, quando o Rebelde era magrinho. Mas na realidade, tudo não passa de ilusão. Tá só o cheiro, hein? Às vezes me toco. Vai aumentar muito grave aí. Pergunto a mim mesmo: onde foi que eu deixei a metade do meu coração? Dali, Redro! Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Vou encontrar uma espaçonave do amor no infinito. Príncipe Negro. E aonde ela for? Príncipe Negro. Por favor, meu amor, aonde ela está? DJ Rebelde. Conte logo uma história. Príncipe Negro Retrô. Retrô. Desbicho um papo legal, informal. Príncipe Negro. E sei lá. Amora, eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. O homem tá aqui! Bem mais rápido do que meu próprio grito. É doido, eu mano. Quero é sempre mais. Olha pra esse cara, passa um filme na minha cabeça. Espaço infinito está indo longe demais. Grande Dedeco Souza. Bem mais rápido. O homem do Luke. Do que meu próprio grito. Meus amigos Silvano e Melo. A nossa seguidora Leviana. Eu vou encontrar a parceira do Luke Song, a gente vai agora. Mas passou na vida o amor. Fica à vontade, hein? Bora, Valdecir. E aonde ela foi? O homem do bar do Karatê. Por favor, meu amor. Cunhô, cunhô. Aonde ela está? Conte logo uma história. Alô, Balagio. Desbicho um papo legal, informal. Vamos lá, meu DJ. Isso é uma praça, mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. Dale Balagio! Segura! Você foi minha noite, meu dia. Alô, Balagio! De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Me guiou no caminho incerto. Afastou a tristeza de perto. E conquistou meu coração. Príncipe Negro. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar jamais. Sinto agora uma angústia imensa. Um vazio sem sua presença. minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito, me usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Você vai pra mim voltar. Convida a casa torna pra te perdoar, pra ficar comigo. DJ Rebelde. Guarda, um vazio sem sua presença. Olha lá do Luke Som, velha guarda. É muito bem vocês aqui no, aqui no Príncipe Negro. Obrigado. A porta está sempre aberta. Olá, Demis. Pode entrar nessa casa. O homem do depósito. E eu estou a te esperar. E o erro, hein? Você foi o meu erro perfeito. E usou sem ter esse direito. Fala, Nenê. Depois de amar, se foi pra. E Genenê na época do Palmeirense, moleque. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Na Ritmos. E você vai pra mim voltar. Me pedindo pra te a nave do amor, meu irmão. Pra ficar comigo. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se um dia você vai pra mim voltar. Me pedindo pra te perdoar. Tá. A Dona Maria, parabéns Dona Maria, muitos anos de vida, hein? Que Deus esteja sempre na sua vida, na sua família, sempre abençoando você, Dona Maria, parabéns. Rebelde vai detonando. Saudade. Segura a canela. Segura essa versão desse jeito, ó. Deixa eu cuidar da tua dor. É nesse vai. Alô, Balajão! O maestro da saudade. Eu estou voltando. Olha, eu voltando. Eu pela mesma velha estrada, lentamente andando. Rebelde. Para quem me vê passando, eu sou um estranho. Boa noite. Tudo agora está mudado, até parece um sonho. Boa noite, Alma. Tudo bem? Confesso que por onde andei, eu nunca fui feliz, não encontrei a paz que eu tanto quis. Foi uma ilusão que pouco durou. Eu acho que andei perdendo o melhor da vida, longe de você, mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Rebelde. Príncipe Negro. DJ David. Depois de tanto tempo andando por aí perdido, panturrilha de cachorro. Eu vi que minha vida sem você não tem sentido. Libera o sonho, garoto! Quero junto de você esquecer o passado, revivendo os bons momentos de namorados. É, boa tarde, ligada. Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz, não encontrei a paz que eu tanto quis. Foi uma ilusão que pouco durou. Eu acho que andei perdendo o melhor da vida, longe de você, mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Me deixou, foi embora. Olha o teu coração. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. E aí, minha Leviana? Porque sem razão foi embora. Meus amigos Demis, aí do depósito. Você me invadiu. Obrigado, Demis. Entrou o rei do gel na área. Amor, já acabou aqui, tá, rei? Que eu sinto por você. Bora, Valdecir! Não esquento bem. Homem do pá do karatê. Pois sei que vou te faltar. Nunca amaneci no karatê. E voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Como penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Príncipe Negro. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Fala número um! Penso em você, meu amor, toda hora. Adora, mano! Porque sem razão deixou, foi embora. Posso serviço hoje também. Você me invadiu. Tá certo, né? Entrou fundo. Não pode relaxar. Amor, que eu sinto por você. Bora pra cima! Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Dá-lhe-tru. Só vai no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Príncipe Negro. Vai! Tudo que você presente eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. César Real, não chega, Real. Atenção, produtor. Não chega aí, Real. Vamos lá, meu filho. Pode completar seu beijo, oh, oh, despedaçando a memória. DJ Rebelde. Príncipe Negro. É saudade. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento. Entrou no balanço. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Saudade. Não pode ficar sozinha. Pensamentos, lindos momentos. E lá fora! Vento, sussurra seu nome. Dá-lhe